Lima. 1-0, Campina Grande. Pesulu 1-0, decola da 10, curva esquerda. Saída é a Puca. Controle 19-8, acena 5-0-4-4, gol no 7-5-4. Puca, transição Zipá, ok? Puca, Zipá. Paulo Salvador, passageiro 2230 para táxi, com 45 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Livre táxi, passageiro Juliette Alfa, ponto espera, 18-6, 1014, vou ver. Juliette Alfa, 5-8-6, ponto espera, 1-0, 1-0, 1-6, grato, volta abaixo. Santa Teresa, 193 para o táxi, com 155 a bordo, 4 horas e 10, alternado Guarulhos. 3193, segue o passaredo, ponto de espera 18-6, 1014, boa viagem. Conseguindo o passaredo, 18-6 no ponto de espera, 3193. São Salvador, gol 1-3-2-8, está livrando. 1-3-2-8, reporte antes da Juliette. Contato da Juliette, 3-2-8. O TAN 3566, continua a aproximação, informarei pista livre. No 5 e sobe velocidade. Reduzindo para 200 nós da presente. Gente, 200 nós, o CNM é 3-5. TAN 3566, chame torre 1-8-6. TAN 3566, checa trem, vento 1 no 0 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pista no 0. Azul 4089, decolou aos 2-2, controle 1-9-8. 0984. O TAN 8001, após companhia na curta final, a linha mantém cabeceira no 0. Pouso, além mantém o 0, 8000. 5, reduza para 2-0 nós, tráfego precede, está a 7 milhas da posição Duna, rumo nordeste, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é a voz da Oxané. Estamos cientes, estamos reduzindo para 200 nós, como pode informar. Boa tarde, Azul, boa tarde, demais. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 300, saída da EL. 300 da EL, se possível dar presente já, aproxima da EL. Azul 4089, autorizado, vai direto da EL. Direto da EL, tá certo, tá, obrigado. Juliette, voo 1-3-2-8. Bom, meu patrão. Minha 3-5, reduza para 1-7-0-9. 3-2-8, se não tiver condições de ingressar, aguarda o TAN ir mais à frente. 566, solo 24, direita solo, 1-2-9. 2-1-9, 3. Vai B67, 2-1, Pantera, pronto. Vai B721 após início do R2, ali mantém. Hoje a gente considera, mantém o ponto de espera, o 5721. CNM 320, chame torre 1-8-6. Boa tarde, 2-6, obrigado. 3566, livro oficial, direção de táxi 3 Delta. 3566, reposta Angela Juliette. Certo, direção de táxi 3 Alfa, reportaria do Angela Juliette. Aproximação, formarei que está livre. Partiu, conseguindo a aproximação, aguarda a sua saída. Solo, Salvador, boa tarde, boa noite, quero ver a informação mãe. Controle Salvador, trip 5491, informação Lima. Trip 5491, water identificação, via chegada bom, fidência para 4 mil pés, QNH 10014. Para 4 mil, com 1014, via chegada bom, 5491. Noite 001, decolou 26, controle 119 decimal 8. Controle 198-8001, boa tarde, bom trabalho. 3566, Alfa Juliette. Portão 10, 3566. 10. Noite 001, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. A subida pouca, livre ascensão ao 330, então 8001. Vento 6721, vento 1 no 0 graus, 109, autorizado a decolar, pista no 0. Decolagem 6721. 090 pronto, passarei 2230. Gente, manda um ponto de espera, passarei 2230. Manda um ponto de espera. Na 3 também está pronto, pode ser 1-0. Perfeito, ciente, número 2, mantém um ponto de espera, 3-1-9-2. Quer ter. Tem que chamar o solo? Força aérea, 1-4-4-3. 5, chame torre, 1-1-8, decima meia. 2-1-6, bom dia. É 312, chega a trem, 1-0-0 graus, 1-1-9, autorizado pouso, pista no 0. Funciona 6320, 3 checado, livre pouso na 10. Objeto 6721, decolou 28, controle 1-9, decima 8. 6721. Então, não chegou no meu sistema ainda, quando chegar é coordenar o 1-2-0 para o horizonte. Noite voo 310, cumpre o perfil da saída MOMO. Ok, saída MOMO 310. Noite 06, pronto cópia? Pronto. Salvador Aracaju, nível 190, Golf 677, Puca Aracaju com curva à esquerda da decolagem da 190. 1985042, noite 06. Aracaju 90 pela Golf 677, Pucaracaju, curva esquerda, 19 de controle, 50, 42 transponder, 806. Correto, chama pronto. Bora. Mais 315, informo o Kinegal no 094, aeronave alinhando para decolar e falar aí que está ali. A gente está reduzindo 6315. À direita, solo 21 decimal 9. Pode ser 219 agora à direita aqui, obrigado. 9, chame centro, Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 3325, 251, azul 4, 089, bom dia. Salvador, boa tarde, vou falar 6320. 6320, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, chama lá. Substituindo 0, checando 3. Gente, estou embaixo da base, chama 6320. C2230 decolou hoje, 30, controle 1 no 9.8. Controle 1 no 9.8, 2230. Puta, 3193 após Avianca na curta, Lima tem, cabeceira no 0. Na curta, Lima tem 1 no 0, 3193. O momento patão tem estimado para o ingresso? 30 segundos. Ok. Saída, gole. Subindo para 2660, cumprindo gole, para 2230. Alfa. Salvador 35491, qual seria a nossa sequência de aproximação, por gentileza? É o número 2, 35491. Sim, é de graça. Alô, Salvador, prossegue a 1361. Prossigo no 361. Você compra um instrumento para a BH 240 para a transação? Salvador, boa tarde, chamei a 6315. 6315, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette. Salvador, ano 754, para o táxi. 95 a bordo, 4 horas e 20, alterna Fortaleza. Direito, ponto de espera 186013. 1754, por viagem. Obrigado, 1013. 0-186-754. No 361, no ponto cópia. Salvador, Belo Horizonte, nível 140, Golf 677. Pistão no 0, curva direita, saída Coral 198-5032, o Força Aérea no 361. 140 VH, 677, curva direita, coral, 5958, 5032, Pátio militar, chama para o táxi, Fosseira 1 na 361. Vai chamar, confirmando, chamou o Toy. Patão autorizado a decolagem, pista no 7. 120 graus, 1 no 9, autorizado após decolagem, perna contra o vento da pista no 0. Torre, eu tá 3193. 393 decolou 33, controle 1 no 9.8. 98. Torre Salvador, o gol no 754, 1-0. Gol no 754, além decola, pista no 0. 120 graus, 1-2-9. Além decola, dá 1-0 no 754. Web 675, correção 6721, no chame Recife, 1245. 12545. No 600, desça para 2000 pés, 1013, livre LS, forma estabilizado. Desce para 2000, comando em 13, comando estabilizado, gol no 600. Céu vai manter a posição e aguardar para o cruzamento, Força Aérea na 3001. Patango, mantenha contra o vento, aguarde cruzamento de aeródromo, ok? Temos um 37, está goliciando a decolagem pista 10. Isso, patango, pera contra o vento, da 1-0, aguardando para cruzamento. Negativo, decolado aos 3, vem, aguarde para cruzamento de aeródromo, vem para patango. O patango, ciente. Abdel, boa tarde. Trip 5491, reduz velocidade para 1809. 1809, 5491. Estimativo. Controle, tá 3193. Prossiga. Possibilidade de nivelar por 3 minutos no 080? À vontade. Ok, 080. O 3193 voa direto Leda. Direto Leda. 4, decolado aos 37, chama o controle agora em 119, decimal 8, boa viagem. Boa, 198, no 754. Meu papatão autorizado, curva à esquerda, cruzamento da final pista 28, aguarde transferir de comunicações. Ponte autorizado, cruzamento. 410, saída Puca. Puca, 410, no 754. 0. Já coordenado número 2 para a cópia, 361, só um minuto. Entendi, nesse grupo. Vai retornar a subir o TAN 3193 para o 360. Sente. O patrão cruzou o eixo no 028. Matiu, ingresse no corredor forte e chame o controle agora em 19.8 e tá volta. O meu papatão. Sente, corredor forte, 19.8 e a volta. Micholoc, 5491. Teste limitado pelo lote, mantém a proa 5491. Controle estimador, boa tarde, é o papatão, Romeu Papatão. Romeu Papatão, Romeu PS corredor forte. Romeu PS forte, Romeu Papatão. Eu no 443, está pronto, cópia. Meme 1 no pronto, cópia. Afirmo, prossiga. 361 para Ilhéus, está autorizado. Nível 140 via Golf 677. Decola da 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5072, frequência do controle 119, decimal 8. Gente, autorizado 140 para Ilhéus via Golf 677. A saída é da El. Decola da 10, curva direita, após da El, Leda. Leda, direto Liel, 5072, transponder, 5198, controle 3661. Guarda 361, chame pronto para o push, ajuste 10013. Excelente, obrigado. Força Aérea 1443, está pronto, copo. Graus 110,12. Operam 316, linda colagem de Santa. 251. Vou 924 para cópia. 0 chama a torre no 8-6. 386, até decolar. 5491 no curva, agora à esquerda para 140 para o lock. Esquerda 140 para o lock, 5491. Pista 10, tocando a força aérea, vai iniciar a laje a partir do ponto médio da pista. 9600. APU 58, Orago. Transponde 5067.869.8, gol 1934. Batman, pronto para o puxo, ajuste padrão 63.924. Semana para o estacionamento, gol 1934. Fala, Fabiano 398. Você dando 398, está pronto, cópia 1.60 para BH. Que batido. É 1.398, só que foi 1.443, que acabou o acionamento dele, ok? Confirme? É. Quem está acionando agora, o próximo é 1.398, 1.443 será depois do 1.398. Era 1.443, está pronto, copo? Pronto. Você era 1.443, BH autorizado 1.60, via Whisky 1 até Halit, Romeu, Alfa, Lima, Yankee Tango após direto. Decola da 1.0 com curva direita na subida Coral, aciona 5.076, frequência do controle 1.19.8 e a torre opera em 1.8.612. Olha só, Paulo, é 1.398, 1.443. 491 estabilizado? Está estável, é lock, senhor. Torre na noite, decimal meia, boa tarde. Obrigado. Força aérea 1398. Confirmando então para o BH, 1.60, via Whisky 1, Romeu, Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, após direto. Decola da 10 com curva direita, subida Coral. Aciona 5060, frequência do controle 1.19.8. 5.60, Whisky 1, Halit. Decola da 10, curva direita, Coral, 5060, transponde o controle 398. Correto, já está acionado, confirme. Afirmativo, informe que o 43 não acionou ainda. Tinha solicitado, ok? Tem que fazer um probleminha agora que vai acionar, ok? Já tinha sido informado anteriormente que já estava acionando já e já estava guardando o pop. Gente, está pronto, tá? Bom, no 398. 102, vai decolar da interseção da cabeceira 10, funcionando 398, confirme. Autorizado, confirme. Está livre o táxi e vai manter a táxi hotel, onde lá vai chamar a torre no 8, decimal 612 para a decolagem. Ajuste padrão 613, tem um bom voo, força aérea 1398. Prossegue, prossegue, tomara a torre 1386. 54, chama Recife, 2545. 2545, 754. 3BH, 1.60, via Whisky 1. Até Halit, Romeu, Alfa, Lima, Yankee Tango, após direto, decola da 10, com curva direita, subida Coral. Aciona 5076, frequência do controle 1.19.8, torre opera em 1.8.6. Vai para o 0443, da Liberty Taxi, seguindo o Força Aérea 1398, vai prosseguir com o número 2. Na Taxi Hotel vai chamar a torre no 8, decimal 6. Ajuste padrão 63, tem um bom voo. Paulo, gol no 806. 806 no 62, já tá pronto? Pronto. Falei, chame táxi, gol no 806. Camarão. Informação mais para o Galeão, é o gol 1394 para autorização. 394, tem um 360 autorizado, copia? Agora. Foram 394, Galeão, autorizado 360, via Upper Whisky 50 até Bidev, após Upper November 857, Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16, até Groove, Golfo Romeo Uniform Fox Fox, após Upper Zulu 14, Toquim. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona transponder 5070, frequência do controle 119.8. Outra responda? 5070-5070. Autorizou, Galeão. Rota do plano, Aprisco 50, B10, November. Até November 807, Porto Seguro, Apesulu 16, Grosso, Apesulu 14, Balancê, Tupim. Subida é a Leda, pressão. Da El, pressão Leda, após Leda, vou direto B10. 198 controle, 5070, transponder. E o nível aprovado é o 3620, gol 394. Correto, gol 394, no 07, chame pronto, pushback, sonamento. Ajuste padrão, 613. 613. Gente, ponteiro 1398, mantenha a presente posição, agora de ingresso. 491, checado o trem, vento 710, uma dúzia, pista 10, pouso autorizado. Juliette, 491. Antes da Juliette para ingresso. E a Alfa antes da Juliette para ingresso, ponteiro 10. Controle instalador, papatango, Romeu, meu papatango. Prossiga, papatango. Se encontra agora 1,5 milhas afastado do instalador, solicita autorização para ascensão a 2.500 pés, variando até 1.000 pés no setor de 15 a 20 milhas afastado. Autorizado, entre 15 e 20 milhas de Salvador, variar entre 2.500 e 1.000 pés, Romeu Papatango. Gente, autorizado, grato, Romeu Papatango. Para o táxi, gol 1806, com 108 a bordo, 2 horas e 10, alterna Recife. Seus a bordo? 118, 1-1-8. 10 táxi autorizado, parte principal após Índia, vai prosseguir via Índia e Alfa. Tem uma viatura entre a Índia e Juliette, você prossegue via Índia. Ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6. Ajuste padrão 63, bom voo e bom dia, boa noite, 06. Gente, Apache Índia Alfa, ponto espera 286, 1013, 906. Solo Salvador, 35491, livrando via Delta. Segue o Boeing da Gol, 35491, reporte antes da Juliette para ingresso. Seguindo o Boeing da Gol, reporte antes da Juliette para ingresso. 35491, corrigindo, vai prosseguir em frente agora, em frente via Kilo, pátio 3, posição 62, pátio 3. Atentou o balizador. Agora sim, Kilo, pátio 3, C4 avião. 0-0-1-4-4-3. Gol no 600, está próximo a Juliette, pode entrar. Vem, é o gol 1-600, se aproximando da Juliette para ingresso no pátio. 600, ingresso da Juliette, portão 62. Salvador, cordial, boa tarde, 5400, descendo só 1500. 5400, boa tarde, identifique, chegada a Mari, desça ao 050. Na Mari, por 50, confirma o número de pose. 1. Pode entregar alta velocidade? A seu critério, pode vai TAP também. Ok, TAP com alta, obrigado. 50, inicialmente. Boa noite, Armin. 3, é? O Fosseiro 443, o Tucano decolando à frente da academia, está no mesmo perfil de subida. Vou decolar um gol aqui em perfil de subida pouca, só para espaçar aí o tempo entre o seu tráfego e o tráfego que está decolando agora, ok? O gol no 806, aliás, mantém o 0. Ali mantendo o 0, no 806.